Como o senhor preferir? O senhor prefere prosseguir o final da 17, prosseguir o táxi em baixa altitude ou pousar direto no 45? Prefiro a pista, senhora. Não problema, sem problema. Pode prosseguir. Reposte solo controlado, final da 17. Ah, pode chamar no solo controlado. Decolagem trip, vento no 0 graus, 12 nós. Oxalame 315, chame Recife, 1251, alternativa 13325. 1251, confirmando alterna 12325. 133.25. Ok, 3325, obrigado. Final de 3 milhas do Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, pouso autorizado, capítulo 17, vento no 20 graus, 12 nós. Vento 20 com 12 graus. ...489, decola 41, chame controle 1935, bom voo. Controle 1935, obrigado. Para Salvador, boa tarde, 35489. To POB, stand by for taxi. Controle Salvador, boa tarde, 35489. 489, saída da El. Autorizada a saída Arbor, senhor. Sai da Arbor 200. Da Arbor 200, 5489. Fatando e fomos solo controlado no pátio 5. Estamos controlado no pátio 5. Salvador, o centro de zona 44, para o táxi. Comprei a BD 127, apresentando João Pessoa, pela meia de 3 horas e 50 minutos. Prezona 44, autorizado a ingressar na Índia, ponto de espera da pista 10, chama em torre 118, decimal 6, altímetro 1012. Autorizado, gente, segundo no ponto de espera 118, decimal 6, altímetro 1012, prezona 44, obrigado, bom dia. Ponto 70, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 20 graus, 10 nós. Ciente, Polo Controlado 43, frequência, boa tarde. Papá, papá, clear text to text papá, report on papá, ready for takeoff. Mike Delta, descida para o nível 050, chegada é Mari. 050 na Mari, chegada. Rodou o 5489, pode voar a Vitória da Conquista, está presente? Após Arbor, Conquista 5489. 489, grato, Arbor, Conquista. Clear, enter runway 17, report line up and ready for takeoff. Atenção, ronda 70 na busca, gordo. Fica aqui o Romeo Oscar. Aqui o Romeo Oscar autorizado, Morro São Paulo, a 1000 pés, pista 17, curva direita pelo corredor Esther, controle 119-35, transponda 01153. Para o nível 060 na chegada Mari. 060 Mari. Mari. Tá. Ah, critério, 4196. Tá. Nossa, calibração, acho que a gente tá. Mike, papapapa, are you ready? Clear to take off from runway 17, wind 130 degrees, launch or not. Táxi, até papá, chama no papá. Então, 3044, decola alto 48, chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, Arquia Tango. Desça para 4 mil pés na chegada, bom, ajuste no 012. Está autorizada a proa da rotatória da presente, o Charles Serra Santos, e reporte para a modificação de regras. Controle, boa tarde, TAM 3144, passa 2.800 na Momo. 3144, 370, saída PUCA. É, confirme, foi pago a Momo, senhor, agora é a PUCA. Estimativo 3144, saída Momo. Gente, Momo, obrigado. Índia Delta, sob vetor, mantenha presente PRO, aguardando curva direita para o localizador. Entra, mantenha a seguinte PROA, Martinha Delta. Autorizado, proa de conquista. Autorizado, proa de conquista, 4389, obrigado. Mike India Delta, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1012. Descenda para 2000, 1012, Mike India Delta. Mike India Delta, curva à direita, proa 065 para interceptar o localizador. 065, Mike India Delta. Control, Mike Papa Papa, airborne, passing 7000. Radar Civanity, Cladinho mantém 430, perform dial departure. 430, dial departure, Mike papapá. O Vitor Mike Beck, confirme procedência das suas abordas. Procedência do Cairo, Orlando, está com 20 calor. 05, confirmando ao Charlie 182. Papá 32, Papá 32. Papá 32, copiado. Vitor Mike Beck, proa de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Como é o Oscar Bravo, controle, prossiga. Pode ficar fora? 0165, confirme. O Romeu Oscar Bravo mantém a proa de, do Farol da Barra para ingressar nos corredores de Salvador e reporte Farol da Barra. Modificado ao 5-2, prossiga para 1.510, ajuste no 0-1-2. Pro de da rotatória de Simões Filho, o Charles Serra Delta. Charles Serra Delta. Desce para 2.000 pés, 4-1-6, reposto brisado em LS. Romeu Oscar, decola 5-2, chame controle 1935, bom voo. 1935, Romeu Oscar. Siga para 1.510 na proa da rotatória de Simões Filho. Controle Salvador, Papatango Kilo, Romeu Oscar. Papatango Kilo, Romeu Oscar. Mantenha o número 10 no corredor Axé, reporte para o da Barra. Autoriza 2.510 na proa de morro, senhor. Aguarde. Aguarde. O rumo ao 888 seria o Fosfera 2288? Afirmativo. Rumo ao 88, mantém o 080, chegada Bonfi e reporte para o início de descida. Estado ideal de descida, mesmo. Para 4 mil pés, ajuste no 012. Livra 8 mil para 4 mil, ajustado 1012. O Rumba 88, faça uma chamada em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, confirma? Afirmativo, Rumba 88. Já é 1, 2, 3, Salvador, Mike India Delta. Torre 1862, Mike India Delta. 1862, Mike, papapá, call now Recife, 125.1 e Planables, 13325. 251325, Mike, papapá, thank you, today. Positivo. Ah, vai passar o marcador externo agora. Ciente, qual que é a parte de destino, por favor? Parte 3, com o Mike Delta. Parte 3, ciente, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 11 horas. Ciente, pouso autorizado, com o Mike Delta. 85. 12545 e 12685. Obrigado, um bom trabalho. Nossa, 2500, direto morro. Levantei o navio via corredores, meu. Grato. Copiado, reporte fora da barra. Reporte na arma, meu óbvio. Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo, tá acionado normal, 0165. Vitor Mike Quebec, para ingresso de relógio. Reporte na rotatória, Vitor Mike Quebec. Rotará, Quebec. Charlie Serra Tango, redução para 2009, 200. 200, Charlie Serra Tango. Vitor Mike Quebec, vou ir na proa 120-120 para... Com a curta final de 3 milhas da 17. Proa 120, Vitor Mike Quebec. 3 milhas, nós temos para ataque. Semana boa, hoje é 62. Prisão. O Kilo Romeo Alves também para um tráfego de um helicóptero. No sentido contrário, mantendo 510, um Romeo 44. 5489 TIP, Recife agora, em 1251, alterne 13325. 1251, 13325, pode prosseguir com desvio 549 1 após voando, retornando na proa da rotatória. Rotatória 4116, complete a aproximação, torre 18-6. 2-6, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, o 4116 da Azul, final 7 milhas. Mantenha a aproximação, eu sou Maricita Lipe. Azul 4196, corrigindo. 7. Azul 2000, paga 1500, o papapá Charlie Serra Tango, mantendo 200 passos. Copiado, Charlie Serra Tango, esse para 1510, ajuste no 0-1-2. E confirme tem condição de reduzir para 1709, 70? Afirma, chuva, tenemos, chuva. 170 tá, tá ótimo. O Vitor Mike Quebec, controle? Prossiga. Visual com aeródromo? Afirmativo, senhor. Apenas para confirmar, o senhor vai seguir na aproximação, o tráfego da Azul, está agora passando o marcador externo, à direita, 3 milhas. Sim, senhor, estou visual com o mesmo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, torre 18612, vamos pôr. 18-6, muito grato, uma boa tarde. Boa noite, boa tarde, 3154, descida para o nível 050, chegada Mário, pro GTAP, está presente. Mike, em geral, autorizado a ingressar na Alfa, Kilo, parte 3. Alfa Vitor Juliette, cruzamento correto, para acionamento e táxi, chame torre 118.6. Chame Recife em 12545, alternativa 12685. O Gordo 70, chame Recife em 12545, alterna 12685. 3154, siga. Segura a voz. Romeu Oscar Bravo, de frequência. 3154, prossiga. Pode passar essa foto mais 15 minutos, depois mais rápido. Autorizado, 3154. Confirma aí, o aeronave chamou anteriormente o controle, força aérea e perdeu o contato com o centro Recife. Pioneiro 12, confirme a sua localização. Pioneiro 32, mantenha o nível 120 e chame o centro Recife em 12545, alternativa 12685. Caso negativo, o senhor retorna aí para a sequência do controle. Sete vento no 30 graus, 13 nós. Pouso, Quebec. Obrigado. 5491, reporte passando na rotatória, 5491. Tarde, papapá, Charlie Serratão. Charlie Serratão, muito boa tarde. Atualizado final da 17, foi no final de 2 milhas. Foi maior. O Força Aérea Rumba 88, prossiga para 2 mil pés. Com ajuste 1012. Charlie Bravo 4 mil para 2002, ajustado, repetido. 16. Calma, Chanel, 142 para o táxi, BAB de 85, autonomia 1340, até no Salvador. Confirme, pessoas a bordo, Chanel 6142. 85, 85. Chanel 6142, autorizado táxi via Índia, ponto espera do pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste oxímetro 1012. Gente, ajuste 1012, táxi Índia, ponto espera do pista 35, Chanel 6142. Salvador, 4-1-1-6, autorizado para subir a Alfa, reporte no seu Juliette. Alfa, reporte no seu Juliette, 4-1-1-6. Condições de fazer o backtrack, agilizar rapidinho aí para liberar a pista? Sempre. 6213, autorizada a linha de colar cabeceira 10, vento 140 graus, 13 nós. Charlie Serra Tango, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 140 graus, 13 nós. Charlie Serra Tango, obrigado. Final da 10. Confirme, pista 17, a intenção de pouso do trip, confirme. Qual que é melhor para o senhor? Melhor é 17, prossegue visual e pouso 17. então vamos prosseguir para o 7. Copiado, você com referências visuais, chamando torre 18 decimal meia, o trip 5491. Torre 186, trip 5491. Obrigado, senhor. Umba 88 da presente, está livre, direto duna, descendo para 2.000 pés, o altímetro no 012. Boa, Umba da presente 2.002 registrado. Tá 3154, reduza 2.10 nós, informe no término do desvio. Trip 5491, prossiga. Passando a rota, troca, senhor, para a palonga final da 17. Em condições visuais. Ciente, em condições visuais, acho que o senhor está um pouquinho longe da rotatória, mas pode prosseguir final da 17, falando final de 5 milhas. Corrigindo, de 4 milhas. 4 milhas para final da 17, 5491. Boa tarde, Gol 807, a sua identificação, chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 012. Mantendo o perfil da Star, 1807. Umba 88, vamos reconsiderar aí. Não será possível, devido à performance da aeronave, voar direto do lado da presente, ok? Mantenha a proa de Pelô, chegada Bonf, o rumo 88. Ou Xaner 6213, decolou ao 05, chame controle em 1935, tem um voo. 1935, Xaner 62, 13, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, Xaner 62, 13, cruzando 1500, solicita para hoje da Elde, está presente. Esquilo Quebec Serra, prossiga aos 1.500 pés via corredores, esquilo Quebec Serra. R6219, o contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da El. 360, autoriza da El, está presente? Confirma para controle. Para controle. Meia 142, livre decolagem cabeceira 10, vento 140 graus, 13 nós. Decolagem na tela. Torre, eu tenho 5491 na curva final de 4 milhas da cabeceira 17. Trip 5491, 5491, pouso autorizado cabeceira 17, vento 140 graus, 12 nós. Certo, pouso autorizado na 17, trip 5491. O 2288, para o sequenciamento, curva direita para o 230. Em caso de falha em mais 15 milhas, para hoje, dona. Direita para o 230, caso de falha, 15 milhas, para dona. Controle, China 6213, autoriza o Léo. O 236213, autorizado Léo. 2L, China 6213. Xané 6142, decola aos 08, chama controle em 1935, bom voo. 1935 está volta, 6142. Boa tarde, Xané 6142.